Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um Bate-Papo Musical. Como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquelas que a gente já não ouve mais, não tem oportunidade de ouvir. E é o que eu sempre falo, né? As gerações de hoje têm uma tendência a não gostar desse tipo de música, mas certamente porque não são apresentadas a essa nova geração, infelizmente. Mas tenho certeza que quem conhece gosta, porque a boa música brasileira, ela é incontestável. E convido então você agora, na próxima hora, a ficarmos juntos para curtirmos exatamente isso: a boa música brasileira, bater um pouco de papo. E nosso quadro hoje, nossos quadros hoje, o Brasil Frente e Verso, um tema curiosíssimo, interessante, que sugestão do nosso ouvinte Vander. E o professor Vitor Alberto, historiador, vai desvendar um pouquinho essa história pra gente aí. Vamos ter também o nosso quadro Grandes Encontros, também com uma sugestão de um ouvinte. E eu quero lembrar que, para participar comigo, basta mandar um e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. E você pode fazer sugestões, críticas, comentários ao programa, sugestões para o nosso quadro especial do mês, que este mês será o especial sugerido pela nossa ouvinte Magda, com o coral do Instituto Benjamin Constant. E abrindo a parte musical do nosso encontro de hoje, vamos ter com Antônio Marcos. Lembra a voz bonita do Antônio Marcos cantando Por Que Chora a Tarde? E a composição é de Davino Correia e Antônio Marcos. Por que chora a tarde seu pranto? Entristece o caminho. Por que chora se tem a beleza do sol e da flor? Por que chora à tarde sabendo que existe outro dia e alegria depois da tormenta é dia de sol? Por que chora à tarde no rio, salpicando seu leito? Por que chora gritando ao vento angústias e dor? É que a tarde já sabe que alguém carregou meu carinho. Eu compreendo que também a tarde soluça de amor. A tarde está chorando por você, porque assiste a solidão no meu caminho. A tarde entristeceu junto comigo, e eu preciso dessa tarde como abrigo. A tarde está chorando por você, ela sabe que o amor partiu pra sempre. Seus passos vão sumindo pela estrada, e esta chuva faz a tarde tão molhada. Thank you. chorando por você, porque assiste a solidão no meu caminho. A tarde entristeceu junto comigo, e eu preciso dessa tarde como abrigo. A tarde está chorando por você. Ela sabe que o amor partiu pra sempre. Seus passos vão sumindo pela estrada, e esta chuva faz a tarde tão molhada. A tarde está chorando por você, porque assiste a solidão no meu caminho. De Davino Correia e Antônio Marcos, ouvimos com Antônio Marcos, Por que Chora a Tarde. Elis Regina, a nossa pimentinha, vai cantar pra gente, de João Bosco e Aldir Blanc, Caça a Raposa. Os cães, a mão nas rédeas e o verde da floresta. Dentes brancos, cães, a trompa ao longe, o riso, os cães, a mão na testa. O olhar procura, antecipa a dor no coração vermelho. Senhorita e seus anéis, corcéis e a dor no coração vermelho. O rebenque estala, um leque aponta. Floresta, ó manhã entre manhãs, a trompa em cima, os cães, nenhuma fresta. O olhar se fecha, uma lembrança apaga o coração vermelho. Uma cabeleira sobre o feno afoga. Freiam dentes brancos, terminou. Línguas rubras dos amantes, sonhos sempre incandescentes, recomeçam desde instantes que os julgamos mais ausentes. A recomeçar, recomeçar como canções e epidemias. Colheitas como a lua e a covardia. A recomeçar como a paixão. E o fogo, e o fogo. Ouvimos com a Elis Regina, Caça Raposa, composição do João Bosco e do Aldir Blanc. Aliás, música que recebeu também uma bonita gravação do João Bosco. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que não quer se identificar, usa o codinome de Passarinho e oferece uma música, pede uma música para oferecer a Borboleta. A música é do Luiz Melodia. Magrelinha, canta o Luiz Melodia. O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. O beijo meu vem com melado decorado cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes, super-homem, super mosca, super carioca, super eu, super eu. Deixa tudo em forma, é melhor não ser. Não tem mais perigo, digo, já nem sei. Ela está comigo, sonho só, não sei. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. No coração do Brasil, no coração do Brasil, no coração, no coração, no coração do Brasil, no coração, no coração, no coração do Brasil. Ouvimos então com o Luiz Melodia, Magrelinha, composição do Luiz Melodia, foi pedido do Passarinho, oferecendo para a Borboleta. Faça você também como Passarinho, mande e-mail para papa@arquivossonoros.com e faça seu pedido musical, suas sugestões, seu oferecimento musical também, aí mais um espaço aberto, né? Mande abraço, oferecimento musical, legal, mais um espaço aberto, ok? Conta com seu contato, papa@arquivossonoros.com. Brasil, frente e verso, com o professor Vitor Alberto. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Olá, amigão Marcos Rangel. Primeiramente, meus parabéns pelo programa. Você é como um bom vinho, né? Cada vez melhor. Programa maravilhoso e com quadros magníficos. Esse programa está cada vez mais formidável, cada vez mais gostoso. E é um prazer para eu também, Vander Rosola, curtir essa maravilha de programa. E gostaria de perguntar ao professor Vitor Alberto, nosso querido amigo, grande mestre, grande pessoa acima de tudo, a partir de quando se tem notícias da corrupção dos políticos no Brasil, oficial e oficiosamente? É isso aí, meus queridos, um grande abraço. Meu amigo Marcos Angel, continua mandando brasa nesse programa maravilhoso, que eu sou fã de carteirinha. Que coisa boa que as nossas web rádios produzem programas dessa linhagem, como o nosso bate-papo musical. Que beleza! Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Eu, Vander Rosola, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Você me chamou. vou para ele. Olá, amigos e amigas. Mais uma vez no ar, Brasil, frente e verso. E mais do que nunca, o Brasil claro e o Brasil nebuloso. Quando vamos hoje falar sobre as origens e a trajetória das grandes corrupções no Brasil. Agora já não é normal o que dá de malandro regular profissional. Malandro com aparato de malandro oficial. Malandro candidato a malandro federal. Malandro com retrato na coluna social. Malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal. Atendendo em particular o nosso amigo Vander, que nos pediu isso. E eu tenho que falar apenas o seguinte, que a corrupção não é algo próprio somente do Brasil. É do mundo inteiro, todas as áreas conhecidas e desconhecidas. Mas como tudo começou por aqui? Começou quando do reconhecimento desta terra ainda, no processo de chegada ao Brasil, quando o Brasil não era Brasil ainda. E foi através de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota real, chegando aqui nas costas da Bahia, no Monte Pascoal, mais ou menos próximo onde hoje nós temos uma cidade turística chamada Porto Seguro, e é mais ou menos por ali onde o Brasil foi reconhecido e descoberto. E Pero Vaz de Caminha teria escrito uma carta, e essa carta, digamos assim, está colada junto à carta dele próprio enviada ao rei. E nessa carta ele pede um emprego a Dom Manuel I para um filho seu. E por quê? Um dos motivos que ele apresenta é que a nora estava na iminência de se separar do filho. Então ele queria um emprego na Índia para o filho. Muito bom, não é? Bom começo. Daí em diante, outros fatos se sucederam, né? E isso pode ser comprovado através de um livro de Raimundo Faoro, que foi inclusive presidente da OAB na década de 70. E esse livro, chamado Donos do Poder, é um livro que realmente retrata tudo o que ele conseguiu coletar nos cartórios, na parte notarial, em que ele refere muitas fraudes, né, acontecidas tanto durante a colônia como no império, e até hoje nós temos isso aí. Terras que não são terras de pessoas reconhecidamente as donas, e que de repente elas se apossam dessas terras. Nós temos o caso do juiz Lalau, Nicolau, que na verdade ele foi intitulado como Lalau ironicamente, que em São Paulo desviou uma verba enorme para a construção de um novo Tribunal de Justiça, e parte disso foi para outros destinos, inclusive para o bolso dele. E outros tipos de atitudes, né, que nós temos de pessoas até hoje não condenadas e que todos sabem, como vocês sabem muito bem, que ladrão não deixa recibo. Então muita coisa não é devidamente comprovada, mesmo porque talvez as instruções jurídicas não sejam bem feitas, e as investigações policiais muito menos. Então, por isso que muitas vezes não se chega ao fim das investigações. Na verdade, o Brasil é um país que tem na sua Constituição muitas proteções, porém não há quem fiscalize o cumprimento das leis, o cumprimento da orientação das verbas, né, que são muitas vezes desviadas não só a nível do governo federal, como estadual e municipal. E isso não é próprio do poder público. Todos, inclusive na instância privada, têm sofrido corrupções de todo tipo. Porque, na verdade, onde há corrupto, há corruptor e vice-versa. Então, se alguém corrompe, é porque alguém se deixa corromper também, porque quer ganhar alguma coisa a mais. É a questão da ganância. Então, o Brasil não é exceção. É um país que realmente podia estar em muito melhor situação se as verbas destinadas através dos impostos que nós pagamos fossem injetadas para os lugares certos e não sofressem desvios de destino. Então, a corrupção é tão antiga, como eu diria, tão antiga como andar para frente. Tá? Então, é isso que podia ser dito, e vamos em frente no Brasil, frente e verso. Papo Musical. Comunicando, Marcos Rangel. Quero agradecer ao Wander, nosso amigo Wander, que também fez uso do papo@arquivossonoros.com e fez a sua sugestão aí para a pauta do quadro Brasil Frente e Verso, Se você estiver interessado também em saber alguma coisa desse nosso Brasil imenso, Brasil cheio de complexidade, cheio de mazelas, cheio de coisas bonitas, coisas lindas, pode fazer sua sugestão também pelo papo@arquivossonoros.com. Na sequência, vamos ouvir com Maria Bethânia, Maldição. A composição é de Alfredo Duarte e Armando Vieira. Oh, maldição, manda em nós, meu coração, um do outro assim perdido. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro e vou morrendo, não te encontro, nem te entendo. Ame e odeio sem razão, coração, quando te cansas das nossas mortas esperanças, quando paras, coração, nesta luta, esta agonia, canto e choro todo dia. Sou feliz e desgraçada, que sina tua meu peito, que nunca estás satisfeito, que das tudo e não tens nada. Oh, gelada solidão que tu me dás, coração, não é vida nem a morte, é lucidez, desatino de ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte. É lucidez, desatino de ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte. É lucidez, desatino de ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. É lucidez, desatino de ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Ouvimos com a Maria Bethânia, Maldição, e a composição é de Alfredo Duarte e Armando Vieira. Vamos agora ouvir

a Denise Braga de Brasília, que fez a sua sugestão para o Grandes Encontros. Ela quer ouvir com o Erasmo Carlos e a Marisa Monte Mais Um na Multidão. E a composição é do Erasmo Carlos, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Guarde segredo que te quero e conte só os seus pra mim. Faça de mim o seu brinquedo, você é meu enredo, vem pra cá. Te quero, te espero. Não vai passar, o amor não falta estar. Sou mais uma multidão. O mar de sol no leito do lar, que nem um rio pode apagar. O amor é fogo e ferve queimando. Estou ferido agora e sigo te amando. Você pode acreditar. A mesma carta, o mesmo verbo, em sonho só viver pra ti. Quem tem a chave do mistério não teme tanto medo de amar. E cego, não vai passar, o amor não tarda a estar. Te quero, te espero, não vai passar, o amor não falta estar. Você pensa em mim, eu penso em você. Eu tento dormir, você tenta esquecer. Longe do seu ninho, meu andar caminho. Deixo óbvio, faço os meus pés no chão. Sou mais uma multidão. Mais uma multidão. Sou mais uma multidão. Sou mais uma multidão. Sou mais uma. Eu sou mais uma multidão. Sou mais uma multidão. Ouvimos com o Erasmo Carlos e a Marisa Monte, do Erasmo Carlos, Marisa Monte e Carlinhos Brown, Mais Uma Multidão, atendendo a Denise Braga, de Brasília. Faça também com a Denise Braga, mande e-mail para papa@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S, e faça suas sugestões, críticas, comentários ao programa, pedidos musicais, para fazer sua sugestão para um dos quadros aí, tanto o Grandes Encontros, quanto o Brasil Frente e Verso, e também para o nosso especial do mês. Na sequência, vamos ouvir com o Milton Nascimento Os Povos, e a composição é do Milton Nascimento e do Márcio Borges. Não quis saber do que é novo nunca mais. E minha cidade, aldeia morta, anel de ouro, meu amor. Na beira da vida, a gente torna a se encontrar só. Casa iluminada, portão de ferro, cadeado coração. Vou passeando, passeando e morrer. Perto de seus olhos, anel de ouro, aniversário, meu amor. Em minha cidade, a gente aprende a viver só. Ah, um dia, qualquer dia de calor, é sempre mais um dia. De lembrar a cordilheira de sonhos que a noite apagou. Ei, minha cidade, portão de ouro, aldeia morta, solidão. Aldeia morta, cadeado, coração. Eu reconquistado, vou caminhando, caminhando e morrer. Dentro de seus braços, a gente aprende a morrer só. Meu povo, pela cidade a viver só. Ouvimos com o Milton Nascimento, Os Povos, a composição do Milton Nascimento e do Márcio Borges. Na sequência, vamos ouvir com Emílio Santiago, na belíssima interpretação do Emílio Santiago, Alguém que Olhe por Mim. E a composição é de Ira Miguel e Jorge Geruim. Cego é o amor, dizem por aí. Mas pior é a dor de não vê-la aqui. E eu vivo a buscar essa mulher que eu sempre quis. onde quer que eu vá, não consigo ver. Só imaginar pra não me esquecer desse amor que é a razão do meu viver. Eu quero unir nossos nomes num só coração, deixar a minha vida na sua mão. Sei que existe alguém que é feita pra mim, e sendo assim, que seja enfim alguém que olhe por mim. Não sou mais que um carneirinho perdido, arrependido e oferecido pra alguém que olhe por mim. Pode não ser uma beleza, mas tem com certeza a chave do meu coração. Diga a ela que é pra não se perder, não sei viver sem depender de alguém que olhe por mim, de alguém que olhe por mim. Ira, Miguel e Jorge Cheruim, ouvimos com Emílio Santiago, Alguém que Olhe por Mim. Na sequência, vamos ouvir agora com a Joyce, Mistérios. A composição é do Maurício Maestro e da Joyce. Aliás, nessa música, a Joyce também tem a participação da Gal Costa. Vamos ouvir. Você chegou feito um silêncio pra seduzir minha canção, feito uma folha na correnteza, feito vento varrendo o chão. Você chegou feito um mistério pra confundir. Aprender os mistérios do fogo pra te